tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Giddy up and giddy up and get away. Oh, we're gonna. To a Latina. Yeah. Sucessos de ouro e platina. É aqui na Antena Web. É aqui na Antena Web.